Trazendo a arca, nós viemos no meio da tenda, o nosso Deus, com holocaustos e paz nós oferecemos. Na presença dele, nossos corações são seus. Davi abençoou em nome do Senhor. Repartiu pão e carne de seu amor. Levitas louvando com harpas e voz, celebramos juntos, glorificando a Deus. Louvai ao Senhor, invocai seu nome, cantai suas maravilhas. Do pacto, da promessa eterna com Abraão e Isaque, a herança é nossa. Em meio a nações, ele é nosso escudo. Não toquem nos ungidos, em seu amor profundo, majestade e esplendor diante do Rei. Toda a terra trema, pois ele é o bem. Celebrai com júbilo, alegrem-se os céus. O Senhor reina, é fiel e é Deus. Louvai ao Senhor, invocai seu nome, cantai suas maravilhas entre as nações. Adoremos juntos em sua santidade. O mar brama forte, a terra exulta em amor. As árvores celebram por sua majestosidade. Louvai ao Senhor, invocai seu nome, cantai suas maravilhas. Louvado seja o Senhor, de século em século. Amém, louvamos em uníssono com fervor. Vinde, ó povo, celebremos com alegria. Na casa do Senhor encontramos a vida.